Tantra 7 e 7 meia, chame Recife, em 1, 2, 6, decimal 8, 5. 1, 2, 6, 8, 5. Localizador tá 3094. Tran 3094, você me trouxe em 198, decimal 95. 895, boa noite. Oita 3094, boa noite, vai pra Corrida Terra. 3094, bom dia. Tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento 140 graus, 10 nós. De pouso, baixar travar, tá 3094. 2094, solos 48, direita solo 121, decimal 9. Direita solo 4. Solo 3094. Solo 3094, táxi Alfa e Kilo, pátio 3, remota 1, Lima. Alfa, Kilo, pátio 3, 1, Lima, remota 3094. Comando 1868. 868, ação de identificação, voe na proa de Bonf, reporte ideal de descida. Reporte ideal de descida, 1868, voa a Bonf. Desça 4 mil pés, ajustado 1021. Ok, direção 4 mil pés, proa de Bonf. 868, desça 2010, autorizado Santo, procedimento de linha execução e depista 10, reporte no curso do localizador. Linha 2010, repassa a prisão de linha 868. Satão, como é que é com o Delta, Solo, Salvador? Mais tempo Delta para acionamento do Sat 5. Liga acionamento, acuse para ingresso no Sat 1. Satão, como é que é com o Delta? Pressionado, já dá mais tempo Delta. Retorna quando para Jundiaí? Gente, chame para ingresso e retorna quando para Jundiaí? Amanhã. Certo. Preferir meu pato 5 ou pato 4? Ah, fica a seu critério, mas acho talvez melhor o pato 4. American 230 Alpha Miami, gate number 11, information Alpha. Quanto horas de voo de Jundiaí até Salvador? Mike Eco Delta. É, beleza. Pessoal, o voo de vocês, né? Ok, obrigado. Salvador Ground American 230, IFR Miami, gate up 11, information alpha. Livre cruzamento do Pat 1, Papatango, Mike Eco Delta. American 230, confirm flight level. Roger, stand by. Wait a moment. Mike Eco Delta, chame agora a torre 198.95 para continuar no táxi. Desce via Lima, Mike, até o ponto de espera da Quebec, Mike Eco Delta. Antres 170 sem identificação, desça nível de voo 050 via chegada Mari. Aguarde, Antres 170. Na Quebec, reporte com o visual com a viatura que vai cruzar a sua frente na pista que vai prosseguir parte 4 fazer seu balizamento. Delta, autorizado ingresso, táxi via pista, autorizado seguir a viatura e liberar na Oscar parte 4. Can Airlines 230, ready to copy. Taxi 230, ready. You are clear to Miami. Flight plan on route. Flight level, initial flight level 340. After takeoff, left turn, moment departure, nanny transition. Squawk 5516, approach control 120.8 and a tower 118.95. Miami has followed climb level 340 initially. Left turn, Walmart departure, Nami transition, squawk 5516, 20.8, then 118.95, like in 230. Your read back was correct. Call me ready to start. Mike 230. Azul 42 e no meia sem identificação, desça nível de voo 060 via chegada Mari. 24, Delta 060, via chegada lá, Delta 4219. Salvador, boa noite, Santa 3512. Santa 3512, essa é a identificação, desça nível de voo 060. Confirme a razão que emprega na descida. Ok, 070, identificou a razão no momento 1700, fica calmente. 1868, autorizado pouso pistão no zero, vento 150 graus, 10 nós. Pouso no zero, boa noite, 68. Proa 270, é isso? Afirmativo. Então, proa 270 e aumentando a razão de descida, o TAN 3592. TAN 3170, reduza para 2509. Azul 4216, reduza 2509. 2509. A 3170 foi na proa de Dunning, descida 3000 pés. A 3170, ajuste 10020. Uno 868 no solo aos 1-1, libera a direita, chama solo 121, decimal 9. Direito 219, 868. Solo 1868. Voo 1868, livre táxi, portão 1-1, parque 1, via Alfa e Juliette. 1-1, parque 1, via Alfa e Juliette. Para 3520, essa é a identificação, desça nível de voo 070 para frequentemente redução para 2509. Reduzindo 2509, informação alta. Azul 42 nomeia em redução para 2309. 2309, 3512, curva esquerda na proa 240. Esquerda 240, 3512. Tram 3170, desça 2 mil pés, autorizado o final do procedimento LS X-Wayda. Pista 10, aporte no localizador. 2 mil pés, autorizado X-Wayda no céu, recepcionando o localizador, está 3170. Tram 3512, autorizado descida 4 mil pés, ajustado 1020. 4.1020, 3512. Tram 3512, confirma sua velocidade indicada? Reduzindo 250. Tram 3512, curva esquerda, na proa 190. 190, azul 42, anomia, sob vedoração, proa 030, limitada pelo custo localizador. Proa 030, limitada pelo custo localizador. Azul 42, anomia. Só confirmar qual a velocidade do tráfego que nos protege, porque no momento estamos a 2009 e continuamos aproximando do tráfego à frente. A aeronave do módulo foi o azul 4206? Afirma, senhora, desculpe, 4206. Azul 4206, na verdade, o senhor seguirá como o número 3. A aeronave número 2 agora sendo vetorado, devido mesmo a pousar em Aracaju e devido à aeronave, o aeródromo fechado, prosseguir para Salvador. Ah, sem problema. Obrigado pela informação. Tram 3512, curva esquerda, agora na proa 140. Esquerda 140, 3512. Tram 3512, reduz a 2009. 2009, 3512. Tram 3512, curva esquerda na proa 070. Esquerda 070, 3512. Tram 3512, desça 3 mil pés. 3. Azul 4216, desça nível de voo 050. 050, Tom 3512, desça 2000 pés, autorizado sinal do procedimento elétrico. Sim, a 10, reporte no localizador. 2000, formarei no localizador, Tom 3512. TAM 3170, localizador 10 à vista. TAM 3170, chame torre 198.95. 198.95, TAM 3170. Torre Salvador, bom dia, TAM 3170, localizador do X3100. Proa 080, reposta receptando. 080, tomar está receptando. Azul 4216, desça 3000 pés, ajustado 1020. 3024, 0816. TAM 3520, desça nível de voo 050, sob vetoração curva esquerda, na proa 030, limitado pelo custo localizador. TAM 3520, desça nível 050, vetoração esquerda, proa 030, limite pelo localizador. O Azul 4206 tem condições de interceptar essa proa? Afirmo, 4206. Tente nessa posição autorizada de interceptar, descer inicialmente, corrija. Autorizada a descer a 2000 pés, reposte interceptando. Passo para 2000, repousaremos estabilizado, 4206. TAM 3170, autorizado pouso, pistão 10, vento 150 graus, 10 nós. Leve pouso 10, TAM 4206 irá seguir tráfego agora na sua posição de 1 hora, meia dúzia de milhas, com velocidade de 1.9 milhas de alto speed, reduza para 1.809. 1.809, azul 4209. TAM 3512, torre 198, decimal 95. 395, uma boa noite. TAM 3520, desça 3000 pés, ajustado 1020. TAM 3520, descendo 3000 pés, que negado 020. Está estabilizado, azul 4216. Azul 4216, aguarde para chamar a torre. Salvador, bom dia, Bono 352, passando 210 ao 200, Wanda Lagoinha. Bono 352, acione identificação, foi na proa de Bonf, desça 4000 pés, ajustado no 020. Quando Bonf, desça 4000 pés, o voo com 352, confirmador? 1020, 1020. 1020, obrigado. Azul 4216, torre 198, decimal 95, graças a Deus. 1895. Disponha sobre o primeiro trabalho, boa noite. Direita, solo 121, decimal 9. Direita, 219, tá 3150. Torre Salvador, bom dia, 04216. Estamos a 5 milhas e meia de terra. Estabilizado. Azul 4216, continua a aproximação, tráfego já avistado, número 2 para pouso, pista 1 no 0, aguarda informação de pista livre. Aguardando 4216. Solo, tá 3170, levou na pauta. Tá 3170, autorizado táxi, posição 1-4-4-1. Táxi, via parte 1. Para o 1-4, tá 3-1-7-0. As taxas são Alfa, em frente, segunda esquerda, Juliette, contorna o Pátio 1 para a posição 1-4. Alfa, Juliette, para a posição 1-4, 3520, completo final, e chame torre 1 no 8, decimal 95. Torre Salvador no 8, decimal 95, tá 3520, bom dia. Azul 4216, aguarde pista livre. Guarda no 6. Salvador, bom dia, 3520, estabilizado em LS-7610, seu campo avistado. 3520, continua a aproximação, tráfego já avistado, número 2 para pouso, aguarda pista livre. Aguardando autorização, 3520. 3512, no solo aos 26, libera a direita, solo 121, decimal 9. Direita, 219, 3512. Solo Salvador, 3512. 3512. Avistado, autorizado táxi, via Alfa Kilo, posição 1 Romeu do Pátio 3. Alfa Kilo, 1 Romeu do Pátio 3, 3512. American 230, pushback maintenance on V number 11. Azul 4216 no solo 28, agiliza a liberação à direita, solo 121 no decimal 9. À direita, solo 219, Azul 4219. 3512. Confirmo, qual sua posição? O senhor pagou Alfa Kilo para o Uno Romeo, parte 3. Nós estamos ingressando. Sim, livre ingresso. Tá. Naquilo agora, pra ultrapassar, saiu aí daquilo, né? Afirmativo, tá ingressando no Uno Romeo, parte 3. Gente. Solo Salvador, bom dia, Azul 42, eu não me alisar na pescoça. Azul 42, eu não me alisar, táxi até antes da Juliette. Antes da Juliette, eu não me alisar. America 230, start up and pushback approved, call me ready to taxi. Push, push, start my 230. É o 3520 no solo aos 30, libera a direita, solo 121 no decimal 9. Solo 219, liberando a direita, 3520, bom dia. Bom dia. Número 352, desça para 2.000 pés, que é negar no 018. Autorizado, corrigindo o volume 352, que é negar no 020. Autorizado a final do procedimento de emergência sua, resposta habilitada no localizador. Pode ir lá, dona? Autorizado, dona, 352. Dona, 352, obrigado. Aguarde para ingresso. Paulo, TAM 3520. TAM 3520, adiante. Confirma, mantém a posição aqui na retaguarda do tráfego à frente? Confirmo, mantém a posição. Salvador, marca 230, taxi information alpha. America 230, tax approved until rolling point, runway 10. Holding point 10, America 230. America 230, tax approved via India and Alpha. India and Alpha, Mike, and 230. Azul 42116 e TAM 3520. Assim que o Boeing 757-200 da American Airlines passar à frente dos senhores, está autorizado o ingresso para os portões 09 e 03, respectivamente. Gente, após o Boeing da América, portão 09, é o portão 09. TAM 3520 após o Boeing, prossegue o portão 3. O cotejamento correto para as duas aeronaves. America 230 approaching rolling point, contact Salvador Tower. Bye bye. America 230, good night. Gol 9352. 3852, estabilizado LS. Vai, tá bom. Gente, gol no 352, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, pistão no zero. Aguarda. 152, autorizado pouso, pista 10, vento 150 graus, 10 nós. Teve pouso, pista 10, com 352. America 230 cleared for lineup and wait, runway 10. Once you clear the lineup and wait, American 230. Bono 352 no solo aos 41, libera a direita, solo 121, decimal 9. Lá na direita, 219, com 352. Salvador, bom dia, vou na 352. Vou na 352, livre táxi Alfa e Kilo, posição 5 Romeu do Parte 3. Alfa e Kilo, posição 5 Romeu, Parte 3. Let's take off, I'm gonna get that 230.